Não sai na voz, Vect, Gush, são quatro Ciano, caras de realidades diferentes, de vidas diferentes, vídeo, que moravam longe e que em um determinado momento se encontraram e falaram: ah, vou dar com esse cara aqui, meu. Vou começar a dar com esse cara aqui, ó. Grandes argumentos que servem porra nenhuma. Na vida real, se eu deixo essa bagunça, quem arruma? Quem? Abraça esse problema, chama eles de sua turma. Durma enquanto eu escrevo rimas em alto relevo. Gringos querem ver o frevo, manos querem ver o fervo. Meu rap é cirurgia nos seus nervos. Não tem apelo, não tem apreço, só apareço se for estúdio, buscando valorizar o passe desse interlúdio. Não costumo explanar, eu não sou professor. Só faço a banca aumentar pra atrasar o opressor. Porque a cultura na minha rua me incentivou a buscar em outras ruas aquele mesmo rancor. Fazer nota com as verdades que os velhos me contou. Quando eu tô no microfone, gritam flow. Yo, Samo, vem. Toque, toque, toque, o rap nacional chegando. Então relaxa, que nervoso, cê só dificulta entrar. Relaxa. Ó, nós de novo aí, certo? Quem não consegue ver, precisa fazer uma consulta. Eu não falo com vergonha na cara, mas cê é bom, tipo bom, sai, admito na hora. Ó, nós de novo. Momento em que apareço lá fora num instante. Garrafa seca e as cachorras se molha. Os frouxos tremem de medo, até mija. Não discute, pede desculpa. Se precisa, até chora. Meus truta convocado num horário marcado. Gustavo conta nas balas, o Miguel planeja a fuga. As lágrimas, o suor nós enxuga. Bate o rádio no jovem Luciano, vê se não demora. Não demora. Tá tudo em cima, o palha é o nosso cavalo. Embarca o time, taca a marcha, grita o rei, meta a espora. Ô, Alazão.